An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I'm Sergeant Barry. While they break the spell of aging, sicker than the rest, there is no test. But this is what you're craving. Firstborn unicorn. Espaço aberto. Tu. O seu pedido está no ar. And I need you, Nelly, I love you.

Espaço Aberto, tocando o que te toca. Aqui no Espaço Aberto, dá um tempinho aí que daqui a pouco tem as minhas últimas de hoje. Entre elas tem Nickelback, tem o Rapa e muita coisa legal. Fica por aí. Segura aí. Depois do break tem mais Espaço Aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. E o Espaço Aberto já tá de volta, trazendo o último bloco de hoje. Tem Nickelback. Out in our eyes, get

verdade nem sei o que. Tento disfarçar, me engano e vou tentando acreditar. Meu semblante não esconde, o olhar fica distante. Perco a fome e chego até aberto. O seu pedido está no ar. Anjos cantarem por mim, pra quem tem fé.

coisa do passado. A moda agora é o nosso encanto regulado. Atenção, mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vêm me acompanhar. Pili, pili, pili, pili, com seu revólver pra mim. Segura a varinha aí. Vamos lá, faz assim, ó. Eu balanço. Pili, pili, pipi, você rebola pra mim. Ela casa, pra mim, você é sua irmã. Pili, pili, pipi, você rebola pra mim. Abracadabra, abracadabra, dá mais uma rebolada. Pili, pili, pipi, você rebola pra mim. Espaço aberto. Tu. O seu pedido está no ar. Não posso ver uma menina que fico alucinado. Eu nem sei se é pro meu bico. Ah, do jeito que ela olha, ai, eu fico ali parado, reparando o movimento, só cercando o gado, só cercando o gado. Tô aqui na toa, esperando um momento. Olhou, partiu, tô dentro. Tá, tá, tá, tá, começando meu talento. Olhou, partiu, tô dentro. Eita, moleque danado. Não posso ver uma menina que fica alucinado. Nem sei se é pro meu beco. Mas quando ela olha, ai, eu fico ali parado, reparando o movimento. Só cercando o gado, só cercando o gado. Eu tô aqui na boa, esperando o momento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, yeah. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, se ligar no movimento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, partiu, fui! É Lucas do Rio, Oba Oba Samba House. Eu tô moleque danado. Não posso ver uma menina que fico alucinado. Eu nem sei se é pro meu bico. Do jeito que ela olha, ai, eu fico aqui parado, só olhando o movimento, só cercando o gado, só cercando o gado. Eu tô aqui na boa, esperando um momento assim. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, tô mostrando meu talento. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, se liga no movimento. Liga, é. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, tô mostrando meu talento assim. Olhou, partiu, tô dentro. Ratatatá, se liga no movimento. Olhou, partiu, fui. Espaço aberto, tocando o que te toca. Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras. Desafios que a vida me impôs, me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente,